música dos cavalos tem que lavar o cavalo pra não infeccionar. É a música dos cavalinhos, a música dos cavalinhos. O cavalo é um ser muito frágil, não pode deixá-lo sem cuidados médicos. Tem que cuidar do cavalinho pra ele não morrer infeccionado. Cavalo de Pedro Olho, tchau.